diria, eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui. Fazer o que eu posso pra me ajudar. Ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Que eu seja preparado pra quem me conduz. Que eu seja todo dia como girassol. De costas pro escuro e de frente pra luz. Mais simples imensidão, beleza rara no que é comum. Gratidão, gratidão transforma nossos dias cinzas em inspiração. Spa de luzes coloridas nessa escuridão de tantas invenções pra tentar ser feliz. Abra a porta e a janela do teu coração. Forma de canção. Vida longa, tudo que você agradecer. Nunca deixe de agradecer. Nunca deixe de agradecer. Deixe de agradecer um dia comum. Gratidão, gratidão transforma chumbo em ouro e nosso choro em canção. Nos faz olhar pra dor do outro com mais compaixão. Coisas bonitas e nos livrar da insatisfação. Abra a porta e a janela do teu coração. E deixe esta luz bonita te tocar em forma de canção. Longa, minha vida é real, pois com você tudo é legal. É tão estranho e tão gostoso a gente ir à toa. Você mudou o que era então, deixou feliz meu coração. É tão gostoso ter você comigo pra valer. Haja o que houver, eu sei que sempre te acompanharei. Eu sempre estarei contigo ao teu lado. Haja o que houver, eu sei que sempre lembrarás de mim e cantarei canções pra ti, para dizer que te adoro, para dizer a todo mundo que eu te amo. A minha vida é real, pois com você tudo é legal. Tão estranho e tão gostoso a gente ir à toa. Você mudou o que era então, deixou feliz meu coração. É tão gostoso ter você comigo pra valer. Haja o que houver, eu sei que sempre te acompanharei. Eu sempre estarei contigo ao teu lado. Haja o que houver, eu sei que sempre lembrarás de mim e cantarei canções pra ti, para dizer que te adoro, para dizer sobre o meu, e me lembro do calor dos braços teus. Imagino minha boca procurando, feito louca por você, na hora do prazer. E tudo isso já ficou guardado dentro dos meus pensamentos. Eu vivo das lembranças que você deixou daquele louco amor. E quando a saudade insiste, insiste em chegar perto de mim, imagino que meu sonho, meu coração te amando, espantando a solidão. E tudo isso já ficou guardado pra sempre dentro dos meus pensamentos. as lembranças que você deixou daquele louco amor. E quando a saudade insiste em chegar perto de mim, imagino que você está aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração, te amando, espantando a solidão. E se a saudade enxerga perto de mim, imagino que você está aqui, meu anjo, meu sonho, meu coração, te amando, espantando a só olhar pra trás. Você deixou saudade demais. Você deixou saudade. Eu me lembro de tudo, dos dias normais. Quem você foi pra mim eu não esqueço jamais. Você deixou saudade demais. Você deixou saudade. Será que tá ouvindo essa? Eu sei, o céu está em festa, mas tá difícil acreditar que você não tá mais nessa. Olha por mim se puder, manda um sinal quando der. Eu juro não perder a fé. A vida é do jeito que é. Dói quando a dor vem e você não vem mais. E o que resta é só olhar pra trás. Você deixou saudade demais. Você deixou saudade. Eu me lembro de tudo, dos dias normais. Quem você foi pra mim eu não esqueço jamais. Você deixou saudade demais. Demais. Onde estiver, olha por mim. O meu amor não vai ter fim. Tudo que vem tem que controle, tempo é ligeiro, na estrada da vida. somos passageiros, mas que Deus guarde cada estrela mais no céu. As lembranças ficam, não tem como voltar para aquele momento, naquele lugar, aquele sorriso. Jamais verá de novo. Oh, pede, simplesmente não mais ficaria sem você, sem você, não mais. Ei, tem coisas que a gente faz e diz, tanto faz. Só diria pra você, sem você, não mais. Sem você, eu era sozinho sem saber. Sem você, nada inesquecível pra viver. Sem você, não mais. Não. Coisas que a gente faz e diz, tanto faz. Só diria pra você, sem você, não mais. Sem você, eu era sozinho sem saber. Nada inesquecível pra mim. Sem você, não mais. Não mais. Sem você. Sem você, nada inesquecível pra viver. Sem você, não mais. Não. Sei por que a gente se perdeu. Se o cara pra você sou eu, não aceito mais você olhar pra trás. O que não foi legal passou, não é mais. Não tem explicação. Andamos lado a lado, eu e você, morando juntos, nossa história, nossa relação. Mas tive que entender que o tempo me pediu, e não importa quanto tempo esse tempo dure, vou fingir que foi uma noite só. E quando o sol chegar, eu quero te envolver. Quero sentir o suor do nosso amor escorrer. E quando o sol chegar e o mundo for trabalhar, a gente deita de novo, a gente volta a se amar. Não importa o que os outros vão dizer, se é amor não tem conversa, até porque não tem eu sem ter você. Sei por que a gente se perdeu. Se o cara pra você sou eu, não aceito mais você olhar pra trás. O que não foi legal passou, não é mais. Não tem explicação. Andamos lado a lado, eu

2 anos eu fui separado dos meus pais. Eles fizeram o que o povo na minha cidade faz. Fizeram as malas e partiram pro exterior, achando que o dinheiro iria suprir o amor. Não é idade que mostra sua maturidade. Quando aprendi a falar inglês com 13 anos de idade, aprendi que disciplina é fundamental. Aprendi que o mundo gira não só no meu quintal. Aos 17 aconteceu que eu não podia prever. Me tornei pai, nas mãos eu peguei meu primeiro bebê. Nunca me esqueço, Brian, das lutas que enfrentei. Salmos 34, 19, recitei. Eu corri, chorei, vi uma ponte, quase pulei. Segurei na grade, então falei: Deus me ajuda. Eu corri, chorei, vi uma ponte, quase pulei. E segurei na grade, então falei: e Deus me ajuda. Sempre seja grato a tudo que Ele te deu. E nunca foi sorte, e sempre foi Deus. Sempre seja grato, e sempre seja grato a tudo que Ele te deu. Nunca foi sorte, nunca foi, e sempre foi Deus. Eu corri, chorei, vi uma ponte, quase pulei. E segurei na grade, então falei: e Deus me ajuda. Eu corri, chorei, vi uma ponte, quase pulei. Segurei na grade, então falei: Deus me ajuda. Sempre seja grato a tudo que Ele te deu. Foi sorte, sempre foi Deus. Sempre seja grato, sempre seja grato a tudo que Ele te deu. E nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre seja grato, sempre seja grato a tudo que Ele te deu. Foi sorte, sempre foi Deus. Levantarei o meu olhar para os montes. Sei que de lá certo virá tua ajuda, tua mão preciosa me guia. Deus de amor, faz em mim o impossível não existir. Alimente a fé em meu coração. Me dê a sua mão. Quero ser que um simples ser, sem destino e opção. Mostra a tua luz, ilumina o meu caminhar, sempre em tua direção. Acreditarei que sou capaz, que tudo posso por teu amor e tua promessa. Hoje quero mudar o percurso desse mar. Deus de amor, faz em mim o impossível não existir. Alimente a fé em meu coração, me dê a sua mão. Quero ser mais que um simples ser, sem destino e opção. Mostra a tua luz, ilumina caminhar, sempre em tua direção. Quando eu te conheci, me vieram tantos sonhos. Vi nascer dentro de mim sentimentos tão estranhos. O amor pairando no ar, feito sol no amanhecer. Tanto brilho em teu sorriso, dei um close em você. Easy. encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar. Em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Paro em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas. Como eu queria que voltasse o tempo, pra viver de novo aqueles momentos. Lembra aquela noite no final da rua, sobre o clarão da lua, a gente se olhou. E nasceu ali o fogo do desejo. E rolou o clima, o primeiro beijo. Aquela magia nos apaixonou. A gente se entregou e tudo começou. A nossa história de amor foi amor, amor, amor. Foi paixão no coração, foi mais que sentimento. Eu sei que foi amor. Foi amor, amor, amor. Foi paixão no coração. Foi mais que sentimento. Eu sei que foi amor. Mas quando não se rega, a flor resseca e cai. Sem vida não perfuma mais. Pra que continuarmos nessa insensatez? Pois o nosso orgulho está nos destruindo. Ou a gente muda o nosso destino. Vamos acabar matando de uma vez a força desse amor. Foi amor, amor, amor. Foi paixão no coração. Foi mais que sentimento. Eu sei que foi amor. Foi amor, amor, amor. Foi paixão no coração. Foi mais que sentimento. Eu sei que

passando uns minutos. No frio dessa varanda eu conto cada estrela. Onde está você? O vento sopra a cortina e da janela eu vejo sombras lá dentro. Não, não é você. Lembro cada beijo no sofá. E agora veja como ele está. E o frio da noite vira amanhecer. Mas nada adianta ter o dia se a luz invade o quarto, mas você não mora mais aqui. Dessa varanda eu conto cada estrela. Onde está você? O vento sopra a cortina e da janela eu vejo sombras lá dentro. Não, não é você. Na na na na na na na na na na na na na na na na na. E o frio da noite vira amanhecer. Mas não. Você não mora mais aqui. Arrume a mala, vem correndo me ver. De agora em diante volta a ser só eu e você. Cada olhar a chama acesa pra amar. Cada abraço, prazer infinito. O som, a nossa dança. O passado ainda arde em meu peito sem parar. E toda vez que se lembrar de mim, saiba que estarei com você. Quando tudo parecer o fim, lembre-se que nunca vou deixar nosso amor morrer. Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez? Será que alguém pode me fazer voltar? Sei que a porta sempre vai. Ficaria bem. Eu sei que não mais estou aí. Então viva, viva por mim. Música.